A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vamos dar início ao 33º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Ficamos com a boa sugestão musical, desta vez não de João Oliveira, que não está, mas de três meninos de estúdio. Micael, o que é que sugeres? Song on Fire, Nickelback. Hoje temos connosco seis crianças do Jardim de Infância da Bobadela e respectiva educadora Filomena Garcia. Mais uma vez temos o prazer desta companhia. Boa tarde, meninos, educadora Filomena, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde. Então, estamos no final do ano letivo e estas crianças irão terminar a sua frequência neste Jardim de Infância, pois irão iniciar a sua escolaridade no próximo ano letivo, claro, a escolaridade obrigatória. Para trás deixam ficar três anos importantes das suas vidas, durante os quais tiveram vivências muito diversificadas e muito ricas, as quais lhes permitiram crescer como crianças que necessitam desenvolver as suas competências e capacidades, se formarem como pessoas com valores democráticos, de cidadania, de responsabilidade e, sobretudo, aprender brincando, vivendo momentos felizes e que lhes deixam recordações. canções, que mais tarde se lembrarão, pois até já hoje o fazem. Para nos falarem destes 3 anos das suas vidas, ainda tão curtas, temos hoje connosco os finalistas, chamemos-los assim, a Carlota, o Rafael, a Sofia, a Juliana, o Henrique, todos com 6 anos, e o André com 5 anos. Vamos começar pela Carlota. Carlota, sei que na semana passada vocês conversaram com a Filomena sobre a vossa ida para o primeiro ciclo e tu disseste, vai ser difícil deixar esta sala. Queres dizer-nos porque é que vai ser difícil? Sim, vai ser difícil porque vou ter saudades de brincar naquela sala e dos mapas todos. E tu gostaste mais de brincar com o quê? Com tudo de todas as áreas, mas preferia as ciências, a biblioteca e a escrita. Muito bem. E durante os 3 anos que andaste no Jardim de Infância, o que é que gostaste mais de fazer? O trabalho com o Gonçalo de descobrir quem foi Gacotinho e Sacadura Cabral e de ir à Casa da Cultura fazer o teatro A Velha e o Seu Porco, porque tinha mais gente a ver e a rir. Muito bem. Falaste que ias ter saudades de uns mapas. Queres dizer-nos que mapas são esses e porquê é que vais ter saudades deles? Sim, eu vou ter saudades porque os mapas tinham coisas importantes. O mapa das presenças, o das atividades, o dos aniversários, o do tempo e o diário. E o que é o diário? O diário é um mapa onde nós escrevemos o que gostamos, o que não gostamos, o que fizemos e o que queremos fazer. À sexta-feira, na reunião com a Filomena e os presidentes, lemos o que está lá escrito. Muito bem. Vamos agora passar para o Rafael. Rafael, e tu, o que gostaste mais de fazer no Jardim da Infância e o que é que gostaste menos? Gostei de tudo. Tinha 3 áreas preferidas, que era a escrita, as ciências e a matemática. Muito bem. Depois de trabalharem nas áreas, têm um mapa para se inscreverem. Quer dizer-nos que mapa é esse? Sim. É o mapa das? Comunicações. E quem quer comunicar? Quem quiser se inscrever, pode se inscrever. E o que dizem? Dizem o que fizeram e como fizeram? Sim. Muito bem. E às vezes os meninos também fazem? Perguntas e comentários. Muito bem. Agora vamos passar para a Sofia. E tu, Sofia, do que gostaste mais e menos de fazer? Gostei de tudo, mas preferi o faz conta, o computador e a pintura. E também ouvi dizer que gostaste de ir à Feira do Livro, verdade? Sim. E também gostaste dos meninos do Clube de Rádio que foram à tua escola. Fazer o quê? Contar? Uma história como nasceu Portugal. Pois, e nós também gostámos muito de lá ir. Há aqui meninos que ainda podem testemunhar isso. O que menos gostaste? Não gostei de ir às ciências, que a Filomena só dizia, é sempre a mesma coisa, é tudo com café. Muito bem. E como é que vocês escolhem as atividades? Temos um mapa, tem lá as fotografias, fazemos um circo. Das áreas que querem brincar, não é? Sim. Sim. E quando vão brincar? Pegamos no cartão, vemos quantos meninos estão lá. E quando o quadro já está cheio, já não pode entrar? Ninguém. Mais ninguém. Disseste que gostaste de ir à Feira do Livro. Eu sei que os meninos de todos os jardins de infância vieram, obviamente, à Feira do Livro no Dia da Criança. Queres dizer-nos o que é que vieram fazer? Sim, ouvimos uma história da Manuela Ribeiros. E da ilustradora Anabela Dias. Yes. E como é que se chamava a história? O Touro Azul. E vocês fizeram perguntas à escritora? Sim. E houve meninos e mães que compraram? Sim. Compraram livros de Touro Azul. E depois a escritora autografou? Sim. Também tens um? Não. Está bem. Vamos passar para a Juliana. Juliana, tu só andaste no Jardim da Bobadela este ano. O que é que gostaste de mais de fazer e o que é que gostaste menos? Gostei de todas as áreas e gostei muito de brincar. Gostaste de fazer a laçagem da borboleta, foi? Sim. E Dita, gostaste muito de brincar no? Faz de conta e na pintura e no desenho. E do que é que não gostas? De recorte. Não gostas de recortes. Vocês costumam pendurar os vossos trabalhos nos placares que têm nas paredes da sala, mas também têm outro sítio especial para os porem. Onde é? Na Galeria de Arte. Que é? Onde? No corredor. E têm lá os trabalhos? Onde, exatamente? Na estante. E o que é que os trabalhos têm para saber, por exemplo, quem é que o fez? Tem uma? Etiqueta com o nome, a data e o nome do trabalho. Muito bem. No dia da criança tiveram mais atividades na Feira do Livro. Queres dizer-nos quais foram? Sim, fomos ver a Carochinha e o João Gultão e depois fomos andar no insuflável. Essa é que foi a parte muito boa, não foi? Andar nos insufláveis. Vamos passar para o André. André, e tu gostaste mais de fazer e o que é que gostaste menos? Gostei mais de fazer a lagarta com plasticina. Gostaste de brincar também no Venu? Faz de conta, na biblioteca e na pintura. E do que é que tu não gostavas? Fazer recorte, alaçagem e... Parece que também não gostas muito de matemática, nem da área da escrita. Desde os 3 anos que andas no jardim de infância, que atividades te lembras de ter feito quando eras mais pequenino? Ir ao jardim zoológico, ver os animais selvagens. E foste comboio, não foi? Sim. E porquê que tu gostaste tanto desta de viagem a Lisboa e ao Jardim Zoológico? Porque é a primeira vez que eu ando com boio. E também viste animais que nunca tinhas visto? Sim. Muito bem. Vocês brincavam com a Filomena, mas também iam lá à vossa escola outros professores para fazerem atividades diferentes. Que atividades eram? Canção física, dança e música. E yoga? Sim. Muito bem. De qual gostavas mais? Yoga e a dança da Xana Toc Toc. Muito bem. Vamos passar para o Henrique. Henrique, o que gostavas mais de fazer e o que gostavas menos? Gostei mais da área da escrita e da matemática. Porquê? Porque tem números para aprendermos, jogos de atenção e na escrita temos jogos de letras. E gostaste menos de quê? Das construções, porque as torres que acabam fazer muito altas desmancham-se. Pois é. Vocês também fizeram muitas atividades fora da escola. De qual nos queres falar um bocadinho? A do museu. Foste visitar o Museu da Bobadela, foi? Sim. E conheceste um escultor? Fazia esculturas de madeira e chama-se Temorvis. Muito bem. E o que aprendeste com esse escultor? Ele disse o nome das madeiras, umas madeiras mais duras e umas mais molas. Muito bem. Passados uns dias após essa visita, vocês tiveram uma surpresa. Qual foi? O escultor veio-nos dar uma escultura, um menino a fazer yoga. E porquê é que ele vos deu essa escultura? Porque gostou de nós e gostou de saber que nós tínhamos uma galeria. De arte. Muito bem. Pois estes meninos acabaram de fazer o balanço aqui das atividades tão ricas que fizeram ao longo destes 3 anos. Eles, de facto, são finalistas deste grau do pré-escolar e no próximo ano vão ingressar já na escolaridade obrigatória. É uma etapa da vida deles que vai ficar para trás e de certeza que vão ficar com muito boas recordações. No próximo programa vamos ter aqui mais meninos, também finalistas, que nos vão fazer também o balanço das atividades e do que mais gostaram e do que menos gostaram, e depois terá também a oportunidade para a educadora Filomena fazer o balanço destes 3 anos de trabalho com estas crianças. Os meninos estão aqui no estúdio bastante mais velhos, alguns já a terminar o secundário. Com certeza também guardam boas recordações do tempo em que andaram no pré-escolar. Será que o pré-escolar é uma etapa marcante, como estes meninos nos estão a deixar entender, da vossa vida? Vocês hoje ainda guardam recordações desta etapa? Acham que por exemplo, ter uma boa pré, ter uma pré em que se sintam felizes, em que façam atividades que vos deem prazer, onde aprendam, pode ser determinante para o resto do futuro escolar? Micael, tu frequentaste o pré-escolar? Se calhar até na Alemanha. Sim, eu frequentei o pré-escolar um ano na Alemanha e um ano aqui em Portugal, e tanto num país como no outro acho que é bastante importante ter uma boa formação pré-escolar. Leva-nos a depois entrar para o primeiro ciclo com outra visão e também nós próprios a desenvolvermos de maneira diferente como pessoas. É logo aí que começamos a interagir com a sociedade, a interagir com os nossos colegas, a saber o que é uma mini turma, embora seja para aspectos de brincadeiras, aspectos não tão formais como depois quando entramos para o primeiro ciclo. Mas é bastante importante para começar a conviver em sociedade, digamos assim. Outros depoimentos. Bárbara, para ti, guardas boas recordações do teu período pré-escolar? Eu andei na Fundação e claro que tenho ótimas memórias. Considero que quando andamos no pré-escolar ganhamos certos alicerces que depois serão realmente muito importantes para a nossa vida futura. Até porque quando somos mais pequenos é quando temos mais capacidade de aprender e a educação e as regras de conduta básica, digamos assim, como comer, escrever o nosso nome pela primeira vez, e acho que esses são certos momentos muito importantes e que realmente temos que guardar sempre na memória. Inês, como é que foi a tua pré? Foi fantástica, eu acho que me diverti muito e principalmente muitas das pessoas que conheci na pré são hoje em dia os meus melhores amigos e continuam desde aí, mesmo que estejamos em turmas separadas. Alguns depois reencontrei os anos mais tarde e foi uma experiência ótima. Francisca, também foi uma boa experiência a tua pré? Eu ainda me lembro das brincadeiras que muitas vezes fazia de lá, das monitoras a ensinarem-me as coisas, como escrever, até me lembro das minhas aulas de música que às vezes tinha. Olha, quer dizer que foi um período feliz da tua vida. Daniel, também guardas boas recordações? Sim, na qual ainda hoje tenho muitas saudades e se pudesse... Voltavas atrás. Voltava. Sofia, e a tua opinião sobre a pré? Eu acho que frequentarmos uma boa pré-escolar é importante. São anos muito felizes da nossa vida. Eu lembro-me vagamente de algumas coisas que gostava muito, como no carnaval, em que tínhamos vários temas todos os anos e nos disfarçávamos de diferentes personagens, por exemplo, e era uma experiência muito, muito agradável. E lembro-me que muitas dessas amizades que começaram na pré-escolar continuaram a partir daí. São momentos que, sejam com colegas, seja com os educadores, nos ficam para toda a vida. Muito bem. Olha, eu sou do tempo em que raramente as crianças frequentavam o pré-escolar e, portanto, eu não frequentei. Portanto, não tenho essa experiência, mas acredito que ela é determinante na vida depois escolar, porque a aprendizagem, como diz a educadora Filomena, nesta fase não é propriamente, não tem aquela formalidade que depois tem o primeiro ciclo, nem aquela obrigatoriedade, mas ganha-se já gosto pela convivência, por estar a trabalhar nos temas. E reparem que eles escolheram aqui já áreas que gostam, provavelmente são áreas para as que eles têm mais aptidão ou menos, e isso é uma aprendizagem muito importante para do que eles depois levam para os anos seguintes. O que esperemos é que estes meninos continuem muito bem, a ser felizes, sobretudo. Até à próxima, meus lindos. É um prazer ter-vos sempre aqui no estúdio. Para o ano já vos recebo aqui como gente crescida do primeiro ciclo. Temos que combinar, está bem? Até para o ano. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. E ficamos agora com uma notícia, desta vez uma boa notícia, não é assim, Miquel Nunes? É verdade, uma vez que Portugal sobe o pódio no ranking dos países mais pacíficos do mundo. Portugal é o terceiro país do mundo mais pacífico. Portugal vive tempos dourados. A somar a todas as conquistas, políticas, esportivas e culturais, Portugal goza de um nível de paz certamente invejado por esse mundo fora. Os dados do Global Peace Index, ou seja, sigla GPI, de 2017 comprovam não só que Portugal é um país pacífico, como é dos mais pacíficos do mundo. A análise do Global Peace Index é feita a 163 países. Portugal passa do 5º lugar, ocupado ano passado, diretamente para o pódio, estando agora no 3º lugar. À frente de Portugal está a Islândia, o país mais pacífico do mundo desde 2008, e a Nova Zelândia, que ocupa o 2º lugar. No extremo oposto, sem surpresas, está a Síria, classificada como sendo o país menos pacífico pelo 5º ano consecutivo. O Afeganistão, o Iraque, o Sudão do Sul e o Iémen completam os últimos 5 lugares desta lista. Apesar de todas as melhorias, o número de países atingidos por um número recorde de mortes por terrorismo disparou para um pico histórico de 23, incluindo a Dinamarca, a Suécia, a França e a Turquia. Nota também o relatório do Institute for Economics and Peace. O GPI avalia os países segundo 23 indicadores, incluindo níveis de militarização, insegurança, violência doméstica, instabilidade política, entre outros. Em termos globais, o nível de paz melhorou em 93 dos países analisados e deteriorou-se, por outro lado, em 68 países. Efetivamente, já nos tínhamos dado conta que nós vivemos num país especial. Perante toda a insegurança que nós vemos, as questões do terrorismo, as questões da guerra, nós de facto estamos aqui num lugar, num cantinho privilegiado. 100.2 Oliveira do Hospital. Nem de propósito, a Bárbara Coquim traz desta vez, no âmbito político, questões que tocam a guerra. Esta semana trago a notícia de que Putin disse que se eventualmente houvesse guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, ninguém sobreviveria. Afirma ainda que não tem dias maus, porque não é uma mulher. Ao longo de 2 anos, o realizador Oliver Stone fez várias entrevistas com Vladimir Putin e recolheu informações sobre o líder russo. O culminar dos 24 meses de trabalho chega em breve às televisões num documentário dividido em 4 episódios de 1 hora que serão transmitidos em Showtime entre 12 e 15 de junho. O trabalho, intitulado The Putin Interviews, as entrevistas com Putin, numa tradução literal, promete fazer estalar a polémica, sobretudo pelas declarações do presidente russo sobre mulheres, a homossexualidade e Edward Snowden. Eu não sou uma mulher, portanto não tenho dias maus. Não quero insultar ninguém, é a natureza das coisas. Existem ciclos naturais, disse Putin sobre o dia-a-dia no Kremlin, num dos trailers do documentário que já podem ser vistos online. Já sobre Snowden, ex-analista da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que pediu asilo na Rússia, afirma que não é um traidor. Ele não traiu os interesses do seu país, nem transferiu informação para outro país, acrescenta. Diz ainda que concorda com Snowden quando este defende que a NSA foi demasiado longe no programa de monitorização e vigilância da população, mas assinala que o especialista informático não deveria ter divulgado publicamente a informação. E sobre uma eventual guerra quente entre os Estados Unidos e a Rússia, frisa que ninguém sobreviveria. Putin aproveitou ainda para criticar a NATO e dizer que qualquer país que entra ou está na organização é apenas um vassalo dos Estados Unidos da América. Eu vi as expressões do setor feminino do estúdio, que foi de completo desagrado quando há essa tirada de que não tem dias maus porque não é uma mulher. Bem, é uma declaração à Putin, porque obviamente as mulheres também não têm dias maus, que eu saiba. É muito preocupante que à frente das grandes potências mundiais estejam indivíduos como este senhor e como o outro que está do outro lado, não é? Os meninos que aqui estão estudaram há pouco tempo Guerra Fria, sabem muito bem que do outro lado está um senhor que também faz ameaças todos os dias, que toma atitudes pouco ortodoxas, que é o senhor Trump. Infelizmente o mundo está nas mãos desta gente. Por isso as questões da segurança estão cada vez mais na ordem do dia. Esperemos é que não estale uma guerra, nem fria, nem quente, nem morna. Não estale por isso simplesmente uma guerra à escala mundial, mas infelizmente olhando para os sinais que nos têm dado este mundo, está mais para isso que para outra coisa. Mas esperemos que não se concretize. Rádio Boa Nova. E a sugestão do Daniel? Chantarem de Maluma e Shakira. Quando estás bem, te alejas de mim. Te sientes sola e sempre estoy aí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves. Esos movimientos sexy siempre me entretienen. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a enderezar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no y otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Con mi cuerpo un egoísta. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Alright, alright, baby. Shakira. Maluma. Pretty boy. You're my baby loba. Yeah. Colombia. You feel me? Pretty boy. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. Munícipes com quatro patas já têm ambulância 24 horas em Oeiras. o município de Oeiras e os bombeiros voluntários do Da Fundo criaram um serviço de ambulância para transportar os animais em situação de emergência. O município de Oeiras disponibiliza este serviço desde maio. Chama-se SOS Pet e consiste numa ambulância para todos os animais que precisem de transporte urgente no concelho de Oeiras, a qualquer hora do dia ou da noite. O serviço de socorro, que ocorrerá, por exemplo, a situações como atropelamento, já está disponível através da linha de emergência dos bombeiros voluntários do Da Fundo. O transporte de urgência está disponível para todos os clientes dos centros de atendimento médico-veterinários de Oeiras e também para os outros munícipes de quatro patas que precisarem de auxílio, explica a autarquia em comunicado. O sistema também atua em caso de indisponibilidade ou incapacidade dos donos para levar, pelos próprios meios, os animais de companhia à clínica veterinária. O veículo do SOS Pet foi cedido pela autarquia e será gerido e operacionalizado pelos 12 bombeiros que tiraram o curso de primeiros socorros caninos e que poderão ser chamados através do número 21419604. Bem, parece que estamos a tornar-nos um país civilizado, onde até já os animais, neste caso ainda só no concelho do Eiras, têm direito a um serviço de ambulância. Reparem que numa situação de uma doença grave de um cão, de uma doença rápida ou de um gato, ou de atropelamento, por vezes é muito difícil para nós donos socorrê-los, porque é muito difícil às vezes transportar um animal que está em stress e, portanto, este socorro parece muito bem. Isto é sinal de civilização, amigos. Não acha bem, minha querida, que gosta de animais? Muito bem. E recomendo aos senhores ouvintes que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone a sua animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com consciência ecológica e preservação do ambiente. Francisca Rodrigues. Hoje trago uma má notícia. Portugal aumentou a sua pegada ecológica. O país está em 9º lugar entre os países mediterrâneos. A pegada ecológica média de cada português relaciona o consumo de recursos naturais e a capacidade de resposta da natureza aumentou 73% entre 1961 e 2013, ocupando Portugal o 9º lugar entre os países mediterrâneos. Segundo uma análise divulgada pela Associação Sistema Terrestre Sustentável, Zero, se todos os países tivessem a mesma pegada ecológica que Portugal, seriam necessários 2,3 planetas para responder ao consumo. O déficit ecológico do país aumentou continuamente até o início dos anos 2000. Registrou uma redução a partir de 2006, o que deve tanto a um elevado grau de dependência dos recursos e da biocapacidade do exterior como à utilização excessiva dos recursos locais. Com um aumento de 73%, somos o país com a 9ª pegada mais elevada no Mediterrâneo e com a 6ª mais baixa da União Europeia. O trabalho pretendia compreender a forma como Portugal utiliza os recursos naturais da biosfera, sendo divulgado a propósito do Dia Mundial do Ambiente. Nele se indica que o consumo de alimentos, com 32% da pegada total do país, mobilidade, com 18%, estão entre as atividades humanas com mais peso em Portugal. A pegada ecológica mede o uso da terra cultivada, florestas, pastagens e áreas de pesca para o fornecimento de recursos e absorção de resíduos, como o dióxido de carbono, proveniente da queima de combustíveis fósseis. E a biocapacidade mede a quantidade da área biologicamente produtiva disponível para regenerar esses recursos e serviços. Nos 26 países da União Europeia analisados, são os que têm mais rendimentos que possuem as maiores procuras de recursos em termos da pegada ecológica, refere a Zero, explicando que a componente da pegada de carbono teve a principal contribuição em praticamente todos os estados analisados. O Micael, que é um rapaz que gosta de estudar e que tem estudado ao longo do ensino secundário as áreas da biologia e da geologia, explica-nos muito bem porque é que isto é uma muito má notícia. Bom, é realmente uma má notícia, porque como nós sabemos, nunca é agradável notícias quando são acerca do aumento da poluição e da destruição do nosso planeta, e esta é uma má notícia por isso mesmo. A nossa pegada ecológica, de uma forma simplificada, é a relação que há entre os recursos naturais que nós usamos, aquilo que afetamos de recursos naturais com a poluição e relaciona também com a capacidade deles se virem a regenerar no futuro, e sempre que a nossa pegada ecológica aumenta é mau. Isto porque cada vez mais somos sensibilizados com campanhas para evitar poluição, cada vez mais os meios estão mais evoluídos para reduzir emissões poluentes e a poluição, e está a aumentar cada vez mais, ou seja, em vez de diminuir, que seria o resultado esperado se todo o investimento feito nestas campanhas e nestes novos meios de reduzir a poluição não se está a verificar e está a aumentar cada vez mais. Mais uma vez, deixamos aqui o apelo que já deixamos sempre que falamos em temáticas relacionadas com a poluição, das pessoas realmente poluírem menos, reciclarem mais. Exatamente, reciclarem mais em vários meios, seja por exemplo na alimentação, seja também quando falamos de meios de transporte, tentarem rentabilizar, usar mais transportes públicos sempre que possível e tudo mais, todos esses tipos de ações que as pessoas podem ter de maneira a reduzirmos esta pegada ecológica que ainda vem sendo equilibrada a nível mundial, por termos países em África, nomeadamente na África Subsidiariana, que têm uma pegada ecológica baixíssima, porque eles, além de não consumirem muito, não poluem também muito, também fruto do seu fraco desenvolvimento e dos poucos meios que têm à disposição e também das fracas condições económicas, porque tal como revela o estudo, é nos países com melhores condições financeiras que se verifica, portanto, uma maior procura de recursos, talvez também porque se calhar há um menor aproveitamento dos mesmos e realmente desperdiça-se mais recursos, daí que se procure mais. Portanto, fica aqui o apelo para sermos pessoas conscientes e termos conta que o nosso planeta é único e que temos que o preservar para as gerações futuras e que por isso devemos realmente usar aquela regra básica dos 3 R's, mas que no fundo resume muito bem tudo aquilo que nós devemos fazer, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Muito bem, fica o repto lançado. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com a sugestão de leitura da Sofia Pereira. Esta semana venho recomendar a leitura do conto Felicidade Clandestina, do livro do nome homónimo da autoria de Clarice Linspector, que foi escritora e jornalista de origem judaica, nascida na Ucrânia e naturalizada brasileira. Publicou o primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, em 1943, ainda muito jovem. Esta sua obra, lançada em 1971, reúne diversos textos da autora que foram escritos em diversas fases da sua vida. O conto Felicidade Clandestina relata a história de uma rapariga que tem um gosto especial pela leitura. Esta descobre que uma colega, rapariga física e psicologicamente estuante do grupo, que é filha de um livreiro, tem à sua disposição, e não lê, As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Nisto, a narradora enche de esperança ao saber que o livro lhe seria emprestado. Gostei imenso do conto. Padeço igualmente de um gosto peculiar pela leitura e posso dizer que saborei os livros com uma certa inquietação e descontração, tal como se nota nas descrições de Clarice, na sua aventura aprazível e entusiástica num mundo que habita numa folha de papel escrita. Deixo aqui um breve excerto do conto, que adorei e me revi completamente. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já a pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com livro. Era uma mulher com o seu amante. Recomendo vivamente esta leitura. Boa Nova, irresistível. E a sugestão da Sofia Pereira. I Fall in Love Too Easily, versão de Salvador Sobral. Muito bem. I fall in love so easily. I fall in love too fast. I fall in love so terribly hard. For love to ever last, my heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past. But still I fall in love so easily. I fall in love too fast. Thank you. I fall in love so easily. I fall in love too fast. I fall in love so terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past. But still I fall in love so easily. I fall in love. Ficamos agora com o mundo automóvel e com Miquel Nunes. Hoje temos uma notícia de que a Rolls-Royce constrói o carro mais caro de sempre. Chama-se Rolls-Royce Webtail e é o concretizar de um sonho de um cliente da marca britânica. Mesmo para uma marca conceituada e com o historial da Rolls-Royce, por vezes torna-se difícil satisfazer as necessidades dos clientes mais exigentes, como veremos em seguida. Em 2013, um cliente próximo da marca, que prefere permanecer no anonimato, encomendou um projeto para um coupé de 2 lugares e mais 6 metros de comprimento, baseado no Phantom 7 Coupé. Durante 4 anos, a Rolls-Royce trabalhou neste modelo exclusivo e apresentou pela primeira vez no concurso de elegância de Villa d'Este no passado mês de maio. Para o design, a Rolls-Royce foi roubar inspiração aos seus modelos dos anos 30 e 40, como foi a pedido do próprio cliente. À frente, encontramos uma grelha em alumínio polida à mão e de maiores proporções, a maior de sempre num Rolls-Royce. Outra das exigências foi o teto panorâmico em forma de V, que permite a entrada de luz natural no habitáculo. Por dentro, todo o luxo e exclusividade pode imaginar num Rolls-Royce com materiais escolhidos a dedo. No lugar dos bancos traseiros, temos um compartimento personalizado que inclui até um mini frigorífico. O Swaptail é o equivalente ao automóvel à alta costura. É um Rolls-Royce desenhado e costurado à mão para servir um único cliente, disse Gilles Taylor, diretor do departamento de design da Rolls-Royce. Em termos de motor, o Rolls-Royce Webtail preserva a mecânica 6.75 litros V12 com uma caixa automática de 8 velocidades que atualmente equipa o Phantom 7, que na próxima geração terá um design atualizado e uma arquitetura totalmente nova. De acordo com a marca, a partir deste projeto One-Off, não tinha um preço fixo. Só mais tarde é que a empresa e o cliente fizeram um acordo de cavalheiros e terão chegado ao valor de 10 milhões de libras, ou seja, cerca de 11,5 milhões de euros. De acordo com o Thorsten Miller Odvus, o CEO da marca britânica, este valor torna o Rolls-Royce Webtail no modelo de produção mais caro de sempre. E agora, após uma notícia de que tem realmente um carro com todo luxo e exclusividade, recordar aos nossos ouvintes que até o dia 22 de junho decorre online a apresentação de propostas de nomes para o novo SUV da Seat, que será de uma gama média-alta. Esta é uma iniciativa inédita da Seat e que, segundo o seu presidente, Luca De Meo, pretende aproximar a marca de seus clientes e entusiastas de forma a melhor corresponder às suas expectativas e assim estarem envolvidos no projeto desde o início até ao fim, que poderá muito bem ser o ato da compra. O nome seguirá o tradicional e característico critério da marca de ter de ser de uma cidade ou terra pertencente à Espanha. O site, se quiserem ir votar, será, ou neste caso propor um nome, mais tarde a votação após uma pré-seleção feita pela marca, o site será seat.com/seekingname. Esta é realmente uma iniciativa da Seat muito boa para poder realmente aproximar as pessoas e assim realmente interagir mais com estas num novo carro que será um SUV, como ainda falámos há um ou dois programas atrás neste novo conceito de carro que está a revolucionar o mercado automóvel e que a Seat já apostou em dois modelos que estão já em produção. Um deles virá agora para a Auto Europa de Palmela e este será um terceiro SUV de gama média alta e será um novo modelo a introduzir no mercado automóvel europeu e no qual todos nós poderemos, portanto, dar a nossa cunha, bastando respeitar aquele critério de que tem que realmente pertencer o nome a uma cidade espanhola, algo que já é tradição na Seat em todos os seus modelos, como nos apercebemos, seja desde o León, Ibiza, o Ateca, o Alhambra, todos eles são nomes de terras espanholas. Muito bem, no desporto motorizado também temos novidades e notícias. Em desporto motorizado, este fim de semana não temos WRC nem Fórmula 1, pelo que vamos aqui ao ERC, que é o Campeonato Europeu de Rally, mas que merece todo o seu destaque uma vez que Bruno Magalhães conseguiu segurar a liderança. No Rally da Acrópole, a contar para o Europeu de Rallys, disputado passado fim de semana, o piloto lusa Skoda ficou em segundo lugar. Considerado um dos rallies mais duros do mundo, o Rally da Acrópole foi onde o líder do ERC, o Rally Europeu, Bruno Magalhães, conseguiu um segundo lugar. Aos comandos de um Skoda Fabia R5 da ARC Sport, o piloto luso ficou a 2.5 segundos do polaco Kajetan Kajenatonowski, a um volante de um Ford Fiesta R5, que venceu de forma confortável. A fechar o pódio ficou Grzegorz Grzyb, da Skoda. Este resultado permitiu Bruno Magalhães manter a liderança do Europeu de Rallys, agora com 93 pontos, mais 21 que Kajenatonowski, após 3 provas disputadas. Bruno Magalhães voltará a correr no Rally de Chipre, que se disputará dentro de 2 semanas. Portanto, uma notícia que merece todo o destaque, uma vez que um português vai à frente desta prova do Rally Europeu, e darmos também conta aos nossos ouvintes que, apesar deste fim de semana não termos tido nem a WRC Mundial nem a Fórmula 1, como já disse anteriormente, teremos este fim de semana em duplo, ou seja, neste próximo fim de semana teremos o Rally da Sardegna por parte do WRC, que é a Ilha de Itália, e teremos também o Grande Prix Fórmula 1 do Canadá. Muito bem. E para a semana cá estaremos, portanto, para fazer dar o ponto conta da situação do que se sucedeu no fim de semana no desporto motorizado. Muito bem. FM Boa Nova. Ficamos agora com uma visita, desta vez com a Inês Brás. As entradas nos museus nacionais voltam a ser gratuitas aos domingos e feriados a partir de 2 de julho, anunciou esta semana o Ministro da Cultura. A gratuitidade nos museus começa no primeiro domingo de julho, dia 2. Seguem-se todos os domingos do calendário, revelou o Ministro Luís Filipe Castro Mendes, numa audição na Comissão Parlamentar de Cultura. De acordo com o governante, trata-se de uma medida emblemática para os portugueses conhecerem mais e melhor os museus. Em novembro do ano passado, foi aprovada na Assembleia da República, na especialidade, uma proposta do PCP de alteração da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2017, que determinava a reposição da gratuitidade da entrada nos museus e monumentos nacionais, nos domingos e feriados, até às 14 horas, para todos os cidadãos residentes em território nacional. Em janeiro, em declarações à Lusa, Luís Filipe Castro Mendes tinha garantido que a lei seria aplicada com certeza este ano. É difícil aplicar a lei na medida que há uma diretiva europeia que não permite o que está previsto na lei, aprovada no ano passado no Parlamento, que é restringir aos residentes de Portugal essa gratuitidade, comenta na alta. Não esqueça, senhor ouvinte, a entrada nos diversos espaços museológicos e patrimoniais portugueses passará a ser gratuita nas manhãs de domingo e de feriado, a partir do dia 2 de julho. Aproveite os domingos e feriados deste verão para conhecer melhor o nosso património. Ora, aqui está uma ótima sugestão para esta primavera e para este verão. Rádio Boa Nova. Passamos às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No passado dia 26 de maio teve lugar na sede do agrupamento mais uma edição da Feira das Oportunidades, coorganizada pela direção e pela Associação de Estudantes. Este dia, dedicado aos alunos do secundário, teve como objetivo esclarecer todas as dúvidas acerca do ensino superior e dar a conhecer novas oportunidades aos alunos que não desejam continuar a sua vida académica. Este ano, a Feira das Oportunidades contou com a presença das universidades de Covilhã, de Coimbra, do Minho, de Aveiro e de Lisboa, assim como o Exército, a Força Aérea e a Associação Gap Year, que oferecem novas sugestões e soluções para o futuro dos estudantes. As palestras de esclarecimento, assim como os stands com os folhetos informativos, incentivaram muitos alunos a ingressar nestas instituições. A Associação de Estudantes considera que a organização deste evento é benéfica para a comunidade escolar, na medida em que as decisões dos alunos podem depender da informação a que estes têm acesso. Assim, faz parte das suas responsabilidades enquanto representantes dos alunos defender os seus interesses e garantir que conhecem todas as possibilidades para que possam ter um futuro promissor. O sucesso do Pão Orelho. O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital participou no programa Empreendedorismo das Escolas da Região de Coimbra, em representação do município, na categoria 3º ciclo, com o tema Expo Empresas Intermunicipal, enquadrada na Expo Mortágua 2017, que decorreu no passado dia 27 de maio. A iniciativa, numa parceria da CIM-RC com o município de Mortágua, contou com a participação de mais 400 alunos de turmas do 3º ciclo, em representação dos 19 municípios da região centro. Foram apresentadas em contexto real as empresas criadas ao longo do ano letivo e o público teve possibilidade de interagir e mesmo adquirir os produtos e bens ou serviços desenvolvidos pelos jovens empreendedores. A empresa Ecocodia, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, projeto desenvolvido pela turma do 9º O, curso CEF Restaurante Bar, garantiu o terceiro lugar arrecadando um prémio de 500 euros com um produto inovador, o Pão Orelho. O pão-relho pode ser considerado um produto tradicional da região. Distingue-se do pão tradicional porque um dos seus ingredientes é o sorelho, que substitui a água. Sabe-se que na região o sorelho não é reutilizado e é encaminhado para as hectares. O tratamento destes efluentes é difícil porque o sorelho, soro que resulta da produção do requeijão, contém ainda muitos nutrientes e resíduos sólidos e pode, por isso, ser introduzido na alimentação humana. Foi esta a mais-valia do projeto. Com pão-relho, melhor ambiente. E, de facto, o pão fica com uma textura e sabor muito agradável. O pão recebeu muitos elogios na Expo Mortágua e rapidamente esgotou. Ainda despertou a curiosidade do público em geral ao perguntarem onde podiam comprar o pão. Foram acompanhantes deste projeto e suas promotoras, as professoras Célia Portela e Emília Almeida. A direção do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e o Banco Alimentar contra a Fome agradecem a colaboração prestada no dia 27 de maio por todos os voluntários, alunos, docentes e não docentes. Na recolha efetuada nos vários supermercados da nossa cidade, foi conseguido um total de 1.927.000 kg de produtos alimentares. Este contributo fará certamente toda a diferença para muitas famílias. Muito obrigada a todos pela colaboração prestada. Terminamos assim a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Micael Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa. Agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.